É isso aí, boa noite, Rádio Capivara FM, programa Mensagens Sonoras, de volta com você aí. Então, a gente vai ouvir hoje uma música muito boa nessa entrada, nessa abertura aí, nessa noite gostosa com o Alceu Valença. É, vamos abrir esse clima gostoso com a Estação da Luz. Alceu Valença, Capivarosa. Ah! Lá vem chegando o verão, no trem da Estação da Luz. É um pintor passageiro, colorindo o mundo inteiro, derramando seus azuis. Lá vem chegando o verão, lá vem chegando o verão, no trem da Estação da Luz. Com seu fogo de janeiro, colorindo o mundo inteiro, derramando chamado verão. Tão nobre é sua aquarela, papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Colorindo o mundo inteiro, derramando seus azuis. Pintor chamado verão, tão nobre é sua aquarela, papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Aquarela, papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Aí, Rádio Capivara no ar, 96.1. Mensagens sonoras. Esse é o programa que você escuta com atenção, porque a música aqui é aquela música que toca ao ar. Thank you. setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer só. Sonoras. Mensagens sonoras. É isso aí, boa noite para você que está escutando e que está chegando agora na Mensagens Sonoras, aqui pela Rádio Capivara FM. Mensagens Sonoras é aquele programa em que você manda aquela mensagem para a sua amiga, para o seu amigo, para o seu querido amor. Aquela pessoa que você gosta, seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho. Você manda aquela mensagem para aquela querida pessoa que você quer dedicar aqui pelas mensagens sonoras. E temos aqui uma dedicação da Pamela. Pamela indica uma música muito bonita, muito significativa nesse momento que hoje passamos, esse momento de aquecimento, de calor. Um calor global. Música. É, esse aquecimento global, a gente vai falar dele seriamente nessa música. Mas não se preocupe, que ela é uma música que toca o coração daquele que sabe o que é realmente o significado de ter um ar puro, o verde. Mensagens sonoras, agora com Pamela, dedicando a seu pai, sua mãe, ao seu José, a dona Bernadette, todos que partiram aí próximo, aqui pertinho, para a Americana. E aqui, mensagens sonoras, você deixa a sua mensagem através da música. E eles se preocupam realmente, tal como com você, eu tenho certeza, pela nossa maravilhosa Mata Amazônica. Com vocês, Saga da Amazônia, com cantoria 1, Vital Farias. Marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus rios. Na Amazônia, a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. Que se corta em segundos, gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar.

ou mesmo a melodia traz para aquela pessoa. E você sabe, ela, quando escutar a música aqui na mensagem sonora, ela vai entender o que você com certeza quer dizer para ela. Rádio Capivara 96.1, com você aqui no Mensagens Sonoras, já finalizando o nosso programa, e a gente vai dar continuidade a essa série de programas que com certeza vamos ter daqui para frente, e espero que muitas mensagens sejam veiculadas aí para vocês com muita luz, sabe? Com muita energia, muito festejo. É, enfim, vamos escutar agora para finalizar. Marindo Caetés, Alceu Valença. E já que ele começou o nosso programa, vamos finalizar com ele, que ele traz assim um ar muito tropical, essa coisa do nosso verão que está chegando. Então essa mensagem que eu deixo para vocês aí, vamos curtir essa primavera, esse verão maravilhoso, com Marinos Caetés, com o seu Valença. Boa noite a todos, e a gente se encontra no próximo Mensagens Sonoras aqui na Rádio Capivara FM. Esteve em sua locução aí, no seu veículo, Capivarovski, com Mensagens Sonoras. Boa noite a todos, e vamos para esse Marina dos Caetés com o Alceu Valença, que nos traz aí a musicalidade brasileira muito forte. Chegando a hora da gente arribar, vamos embora, já fui cá e fora, no jogo da sorte sempre dei azar. Vamos embora, sei do itinerário, por ali passamos, por aqui passou, uma laúça da fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Sempre dei azar. Vamos embora, ser itinerário, por ali passamos, por aqui passou, uma laúça da fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Vamos embora, cada cabriola tá chegando a hora da gente arribar. Vamos embora, já fui cá e fora do jogo da sorte, sempre dei azar. Vamos embora, seu itinerário, por aqui passamos, por ali passou. Malaúça da fita amarela, abre o